Para quem não gosta de carnaval e não vai viajar nos dias de folia, uma boa opção em Bauru é o Festival Grito Rock, que acontece na cidade nos dias 12 e 13 de fevereiro, sexta e sábado de carnaval. O festival acontece simultaneamente em toda a América do Sul e Bauru será uma das 16 cidades paulistas que vão sediar o evento. Segundo um dos organizadores, um dos produtores do Festival Grito Rock em Bauru, Lucas Barroça, haverá shows com 8 bandas, 4 em cada um dos dias. Em entrevista à repórter Lidiane Oliveira, ele explica como participar e dá detalhes do evento. O Grito Rock acontece nos dias 12 e 13 de fevereiro, no Pub Era 51, na Avenida Duque de Caxias. Algumas das atrações confirmadas para esse evento são a banda Mevilton, do Paraná, que vem surgindo aí no cenário nacional como uma das revelações do ano de 2009. Outra banda que a gente já confirmou são os Celtas de Araraquara, que fazem um rock setentista, também uma banda bem legal. O nosso primeiro evento vai ser o Grito Rock Bauru, né? E o Grito Rock ele acontece em mais de 70 cidades no Brasil, aqui, né? No estado de São Paulo vão ser mais de 15. Bauru começa a entrar nesse cenário de circulação nacional aí com o Grito Rock. É a primeira vez que esse evento acontece aqui em Bauru? Não, esse evento já aconteceu em Bauru no ano de 2008, mas ele não foi produzido pelo Enxame Coletivo. O Enxame Coletivo surgiu agora, né, no final de 2009. Dentre as bandas que vão se apresentar, vai haver algum destaque para as bandas aqui de Bauru, Lucas? Sim, claro. A gente separou 4 vagas para as bandas de Bauru, que vão ser tiradas de uma seletiva agora no dia 30 de janeiro, que acontece também no Pub Era 51. Se inscreveram 12 bandas. Dessas 12, 6 vão ser escolhidas para tocar numa seletiva. E aí da seletiva saem 4 bandas para se apresentar nos dias 12 e 13, 2 em cada dia. É, no dia 30 de janeiro acontece uma seletiva com bandas de Bauru e região. Nessa etapa, duas bandas serão escolhidas para se apresentar oficialmente no festival, ao lado de artistas de outras regiões do país. O júri será formado por integrantes do Enxame Coletivo, além de produtores e jornalistas locais. O critério para a escolha das bandas serão qualidade, originalidade artística, engajamento na cena musical da cidade e repercussão local. A produção aí do evento é do Enxame Coletivo em parceria com o Circuito Fora do Eixo. São 7h57.